os nomes que você colocou em oração são alvos do querigma, da proclamação do Evangelho. Primeiro, uma proclamação que não se limita a espaço físico. Nós vamos orar todos os dias por esses nomes, por estas vidas, e nós vamos profetizar a libertação. A proclamação, o querigma, corresponde à ação de um oficial de justiça. Nós temos aqui muitos irmãos que trabalham, que se envolvem na área do direito, na justiça. Quando o juiz determina algo, ele determina, não importa nem se ele está com razão, se ele está certo ou não, se ele determina algo, o oficial de justiça é o profissional que vai, pega o documento de declaração do juiz e leva lá onde é necessário, fala assim: olha, está vendo isso daqui? Isso aqui é uma declaração do juiz, isso aqui é uma intimação, isso aqui é uma ordem judicial, você tem que entregar o carro, ou você tem que comparecer em tal lugar, ou você tem que entregar os móveis, ou você tem que sair da casa, seja lá o que for que o juiz determinou, o oficial de justiça simplesmente executa. Mas se o oficial de justiça não for lá, a ordem do juiz não pode ser executada. Por isso, alguns acabam tentando fugir o tempo inteiro de assinar o documento lá com o oficial de justiça. Porque o oficial de justiça tem uma missão, ele vai atrás daquele indivíduo aonde for para fazê-lo assinar aquele documento. E informa ele: ó, eu vim te informar que o juiz determinou isso. Você já está sabendo, eu sou oficial de justiça, sou testemunha, você tem que assinar isso daqui. Se você não quiser assinar aqui, eu continuo sendo testemunha mesmo. A nossa missão no querigma é só essa. Quando nós colocamos os três nomes aqui, nós estamos fazendo uma ação como oficiais de justiça no mundo espiritual. Satanás, estas vidas aqui foram compradas pelo sangue de Jesus. Não te pertencem mais. A mente destas pessoas, que pode talvez estar impregnada de conceitos, valores, prioridades mundanas, talvez está impregnada da cegueira desse século, a mente dessas pessoas vai receber o Espírito Santo de Deus, que é o único Espírito que pode entrar no espírito dela e trazer tudo o que elas desejam: paz, alegria, vitória, vida, vida em abundância. Elas querem isso, elas buscam a Deus, estão cegadas, estão presas, estão amarradas, mas eu, como oficial de justiça de Deus, estou declarando ao império das trevas: vocês têm que soltar, porque não pertence a vocês. Isso é a pregação da loucura, ou a loucura da pregação. E começamos no mundo espiritual, declarando: Senhor Jesus, esta vida estou pondo de novo diante do Senhor, estou declarando em nome de Jesus. A nossa oração, irmão, precisa ser até diferente. Nós oramos muito assim: ô Senhor, faça a tua vontade, ô Senhor, que o Senhor possa salvar a Maria, o José, ô Senhor, quem sabe o Senhor. Não, minha oração não precisa ser assim. A minha oração, com conhecimento bíblico, pode ser diferente: Senhor, o Senhor já morreu na cruz pela Maria, pelo José, eu sei disso. O Senhor ama aquela vida, o Senhor tem projetos de bênção para aquela vida está escravizada, cegada pelo inimigo, pois eu estou declarando a autoridade do teu nome, ela será resgatada em nome de Jesus. Usa a minha vida, usa as minhas palavras, Senhor, usa um anjo, usa o que for necessário, mas Senhor, traz esta vida para a luz, em nome de Jesus, ela vem à luz. Senhor, nós estamos declarando juntos a luz sobre ela, o teu reino sobre ela, nenhum espírito maligno, nenhuma condenação, nenhuma maldade, nenhuma herança maligna, nenhuma maldição sobre ela, nenhum grilhão, nenhuma escravidão vai prevalecer. Pode ser que essa pessoa chegue no outro dia mais nervosa ainda, mais incrédula ainda, gritando mais ainda, ridicularizando mais ainda, xingando mais ainda. Você é um sábio de Deus, vai entender que alguma coisa foi interferida no mundo espiritual. Por isso aquela pessoa reagiu daquele jeito. Ah, tem espíritos malignos que já sentiram o poder de um servo de Deus orando e proclamando, declarando o querigma de Deus, anunciando o que Deus já fez por aquela vida. Eu creio nisso e eu vou entrar em ação assim. Uma segunda dimensão de proclamação. Muitas vezes você não vai precisar nem ir, porque o Espírito de Deus vai trazer aquela vida. Uma pergunta, um pedido de reza por mim lá na igreja, ora por mim, quem sabe. O Senhor pode trazer esta vida. Você vai encontrar com ela, ó, que engraçado, coincidência, eu pus o nome dela para orar, ela passou na minha frente ontem, ó, coincidência, né? Ó, que coisa, como é que pode, né? Não é coincidência. O Senhor vai trazer estas vidas mais perto de você. E mesmo que seja necessário, você vai entrar nesta segunda dimensão de proclamação. Ela vindo ou você indo a ela. Eu estou te ligando para te dizer uma coisa. Deus está colocando um amor no meu coração por você tão grande. Quê? É. Deus está... era bem assim com esse negócio de crente aí. Deus está colocando no meu coração um amor por você. E eu decidi orar pela sua vida durante um mês inteiro, todos os dias. Proclamou. E tem mais. Não só eu. Tem mais de 100 pessoas orando por você todos os dias com o seu nome. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Deus vai transformar esse seu casamento. Deus vai te abrir as portas. Deus vai te dar um sinal de que Ele está cuidando de você. Sua vida é preciosa para Jesus. É a proclamação do Evangelho. Nós vamos cobrindo estas vidas de querigma. Diga querigma. Não tem problema se você não se lembrar dessa palavra, é pregação. Porém, querigma é uma palavra no grego só usada para esta pregação, onde se manifesta o poder transformador de Deus. E é o que eu e você faremos neste mês. 30 dias proclamando a bênção, a salvação, o resgate, a transformação de Deus nestas vidas. A palavra do Senhor, ela é clara. Nós pregamos a Cristo crucificado. Versículo 23. É escândalo para os judeus, é loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Não se preocupe com nenhum tipo de reação. Você vai caminhar como um oficial de justiça do Deus eterno, proclamando o Evangelho, as boas novas, proclamando a Jesus Cristo.